paixão, minha rosa de Saron. Eu sei, tu sabes o meu nome, sabes quem eu sou, sabes quem eu sou. Desde aquele nosso encontro, muita coisa me mudou. Eu deixei minha vida, encontrei a tua, como uma nova canção. Até esqueci meu nome, por causa do teu nome, eu perdi a noção. Jesus, meu ar, meu céu, meu mar, meu chão. O sol da manhã, a minha inspiração. Me entrego, eu não me nego a ti. A cor do amor, tiro o meu da escuridão. O mel da flor, plantada no meu coração. Meu jardim, minha rosa de Saron. Eu perdi a noção. Jesus, meu ar, meu céu, meu mar, meu chão. O sol da manhã, a minha inspiração. Me entrego, eu não me nego a ti. A cor do amor, tiro o breu da escuridão. O mel da flor, plantada no meu coração. Meu jardim.